Puxa 66312, tá pronto para o saco, tá bordo 138, temos aqui 3 horas e 30 alternando Natal. Confirmando, Oxenê 6312, duas aeronaves sobremodularam, você poderia repetir as informações do táxi? Ah, pois não, é o 6312, tá pronto pro táxi, tá bordo 138, 13h40, retornando Natal. Autorizado em diáfano, ponto de espera torre 1 no noite, decimal 95, ajuste no 094. O 6312 do Oxenê. 1-2, Índia Alfa, 1895, obrigado. Solo Salvador, muito bom dia, o TIP 52. 2-1 no ciente da Juliette para a vitória da conquista, quando possível, por gentileza. 5-2-2-1, tá pronto, 4? Afirmativo, senhor. 5-2-2-1, autorizado Salvador, vitória da conquista, direto Alefa, voa direto Topiló. Decola da 1-0 direita após, ingressa na ABO após Alefa. 2-0-0 nível, 5-1-6-0 o código e 1-2-0-8 controle. Reporte na Papá, ajuste na 014. Da 11 com a esquerda, a saída será Alefa. E o transponder é o 5168 e a outra, senhor, corrigindo 5160 e poder para a saída, senhor, a frequência, se ele quer botado. 3304, livre no 04, chama táxi. Livre 04, chama táxi, sultão 3304. 5221, confirmando a saída é Arbor Elefa, Arbor depois direto Elefa, depois direto Opiló. O código é o 5160 e o controle de saída em 120, decimal 8. Será Arbor depois Elefa, confere? Arbor Elefa, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo após Elefa, Eco Lima Eco Fox Alfa após Opiló. Oscar, Papá, Lima, Oscar, Romeu, após direto. Tá bom, então eleva e pô, ao pro. É, Oscar, Papá, Lima, Oscar, Romeu, confere. Juliette Tango Zul, informa que seu plano venceu os 15. Confirmando, só a OBT era para os 15, seu plano venceu há 8 minutos. O senhor terá que efetuar uma DLA, você já fez a DLA? Aguardando, Juliette Tango Zulu. 5221, confirmando, saída Arbor, Elefa, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após, Elefa, Eco Lima, Eco, Fox Alfa, após, voa direto, posição Opilor, Oscar, Papá, Lima, Oscar Romeo, decola da 1-0 direita, após decolagem, 5160, código 120, decimal 80, o controle de saída. A seleção era Arbor, depois Alefa, depois Opiló, e o transponder é o 5160, a frequência é 1208, confere agora. Afirmativo, chama ponto parte 3. Muito obrigado. 3663, aguarde cópia, prepara Dael, Leda Motiva para Guarulhos. Leda Motiva. Azul 9979 para autorização, fecha a informação, Juliette, confirma. Demando para Confins, qual é a aeronave? Azul 9979. Não tem o seu plano todavia, para qual horário? Alfa 30, 9979. Não tem o seu plano, aguarde cópia, 9979. Guardando qual da terceira prevista? Para Confins, provável da El Leda Mótima. Valeu, obrigado. Sequenciamento, curva direita para o A230, seu limite é magnética 1-0-0, Simbra. Direita 230, limitada pela magnética 1-0-0, confirma o Rádio Simbra. Ajuste de altímetro na 0-4, 6-3-9, desce para 3-1-6. 14, desce para 6.000, confirma o peso da magnética 100 com Rádio Simbra. Seu limite é magnética 1-0-0 de Simbra, o Xanar 6-3-9. Terra 3663 na escuta para cópia. Cidade de Salvador, Guarulhos, Apo Zulu 90, Bridge, Apo Zulu 96, Bravo Hotel Zulu, Trife, restante conforme, 340 nível. Saída da El, Leda, Motiva, decolada 10 direita, após 5156, código 1208, controle. 5156, código. Sinal 2, subir, mantém nível 350, saída PUC, vigilância. Ok, 350, Xané 6312, faz bala, tá, viu? Quatro, coordenação com o centro, 6312. Bora ver, Daniel. Azul 4299, passo nível na 60, Xané Centro Recife, 1251, alternado na 3395. 251, 3395, azul 4299. Juliette Tango Zulu, vai seguir o Airbus 320 da TAM, que acabou de terminar o pushback em direção ao ponto de espera como número 2, decola da 10 e direita após na Coral, Golfo 677. Juliette Tango Zulu, ajuste 1014, aguardando para iniciar o táxi até o ponto de espera como número 2. Atrás do TAM, até o ponto de espera, até o ponto de espera, 295, coordenação azul. Afirmativo, autorizado iniciar o táxi, fazer o 180 e aguardar na saída do pátio 3, deixando o eixo Juliette livre. Gente, vai lá na pátio 3, deixa a lua. Trip 9963 no localizador. Golfo Paserra, chama o controle 120.8. 120.8, Golfo Paserra. Solo Salvador, bom dia, alta 3859, autorização Porto Alegre, está com informação Kilo. 3859, confirmando a autorização que eu tenho aqui para Curitiba. Curitiba, senhor, desculpa, exatamente. 3859, então, autorizado, Salvador, Curitiba, via Upper Zulu 21. Na saída, Arbor Elefa, decola da pista 10, direita após decolagem 5157, código 1208, controle confirmando apenas a rota Pesulo 21, confins após Cubongo, correção, Combo, Kilo, Oscar, Mike, Bravo, Oscar, após Pesulo 30, após Sorocaba, após conforme rota. Qual seria o nível, senhor? 360. 360 nível, 3859. Ok, então 3859 autorizado Curitiba, decolada 10, primeira curva direita, saída A, boa transição elétrica. Nível 360, segue pela Upper Zulu 21 até Confim, Combo, Upper Zulu 30, Sorocaba, Upper Alpha 310. 5157 o transponder, 1280 o controle. Da 3859. 5157, o código 1208, controle. Da 3859, chama pronto 03. 5157, 1208, você vai chamar. Rota 3304 para o táxi. Está com 88 a bordo, 6 horas de serviço, liberam preço. Confirmando a alternativa, 3304? Liberão preço. Autorizado até o ponto de espera 20 de alfa, no ponto de espera torre 1-9, decimo 9-5, ajuste no 0, 1-4. 14, ponto de espera 2-9-5, Juliette Tango Zulu segue a aeronave da TAM, é Airbus 320, até o ponto de espera. Ponto de espera chama pronto, torre 1-9, decimo 9-5, ajuste 1014. Considere, chama pronto no 03. Informe, Golfo, para passear, confirme seu chamado de pouso. Último pouso ao 1245. 1245, copiado, Golfo, para passear. Salvador, bom dia, o 3304, ponto espera da Zay, pronto, visual contrato na Zay. Só 3304, a linha decola 5, autorizado pela torre. Gente, após a passagem da TR, a linha mantém cabeceira no 0, então 3304. Após o ATR, a linha e mantém no 0, então 3304. Alves, Salvador, bom dia, China 63 no 1, estabilizado ILS da 1 no 1, visual com campo. China 63 no 1, bom dia, continua aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 014. N14, mantém aproximação 63 no 1. 685, Alvernando, 12545. Dois meia, oito, cinco, dois, cinco, quatro, cinco, oito. A três, não, não, estabilizado. O nove, libera direito, chama o sol, um, dois, cinco, cinco, nove. Recife, não, dois, meia, oito, cinco, alternado, não, dois, cinco, quatro, cinco. 2.5.2.5.4.5, obrigado, 6.1.2. Vai decolar puxando 0, vento variável com 2 nós. Além da cola no 1.0, tá? Quilo Pátio 3, atenta ao sinalizador. Alfa, Quilo Pátio 3, atenta ao sinalizador, 9.9.3. 2.5.0, ajuste, chama 0.1.4. Para o pushback, acionamento 5221 na guarda para iniciar. A aeronave da companhia está ingressando no Pátio 3. Ciente, grato. Estamos em uma tempo de espera. Aguarda para início de ataque. Xalé 13 no 1, cheque trem, livre pouso, puxando no 0, vento 120 graus, 02 nós. Baixar travado, livre pouso no 1 no 0, 63 no 1. São 3304, decolar 215, chama o controle 120, décimo 8, bom voo. 208, obrigado. Muito bom dia, Delta 3304. Então, 3304, contato radar na decolagem, você mantém nível 360, sai da arba. Sai da arba, 360, 3304. Rodou o trip 5221, poder iniciar nosso pushback, acionamento, John. Após a aeronave da companhia parquear ao lado, pode iniciar no 03. Atenção, a 03. Solo, confirma o TAC 3859, pushback, funcionamento. 3859 no 03, vai aguardar, a aeronave no 02 já está iniciando da companhia, isso é o número 2 no setor. Sim, após o... está aguardando, está 3859. 59. Guará 18, desça para 2 mil pés, está livre, ele é LSXP, pista 90, reposta estabilizada. Confirme, Guará 18. Ajuste de altímetro no 014, Guará 18. 014, Guará 18. Patango, Juliette, Tango Zulu, autorizado a decolar pista no 0, vento 090 graus, 02 nós. Juliette, portão 07. 07, confirme, atenção, esposo André. Afirmo. Autorizado o final da, do Graia, o vento 080 graus, 02 nós, reporte no solo, guardião 027. 7. Torre, é o guardião 07. 07, prossiga. Solicita aí a sinal da 107, a gente vai fazer um procedimento de autorotação e treinamento. Se autorizado, a gente acende de 500 para 1000 pés. Gente, guardião 07, está autorizado o cruzamento da sinal da 10. Reporte para gerar base pela direita na 107. Gente, livrando 500 para 1000, vou chamar na base pela direita. Tava Tango Juliette Tango Zulu, decolar 218, chama o controle 120 decimal 8. 1208 vai chamar Tango Zulu. Direto agora ou Elefa? Elefa, autorizado direto Elefa, tá? 3304. Elefa, tá? 3304, obrigado. Controle, bom dia, Juliette Tango Zulu, decolou da 10, saída Coral, na sua escuta. Juliette Tango Zulu, subi mantém nível 1-0-0, direto Coral, contato radar na decolagem. Uma centena, direto Coral, Tango Zulu. Taxi até a entrada do pátio 3, aguardando para prosseguir, dando passagem ao Airbus da Oxalé, que está ingressando para o portão 05. Vai se com o número 2, aeronave da TAM, mantenha o pátio 3, aguardando para ingressar a parte principal, 5220. 7, trip 5221, vamos iniciar e aguardando aqui no pátio 3. O Airbus vai fazer um procedimento de autorrotação para a cabeceira. Gente. 35, alterna Galeão, 4 horas de autonomia. Gente, autorizado do táxi até Ponto Espera 20, ó, fala Ponto Espera Tua em 1-8, esse 195, hoje está 2-4, está 3-6-3. Legal, 5-14, autorizado lá, 1-2-95, 3-6-3. Cópia do 9979. Confirme. Azul 9979, deixando confirme. Ainda não. Vou checar com a sala S. É repetitivo ou foi feito plano? Repetitivo. Gente, 9979, confirmando ou 9969? Repetitivo, normal. 9979 ou 9969? 9979. Gente, grato. Paulo, tá 3829. 3859 aguarde, a aeronave da TRIP vai taxiar a retaguarda, o ACR, e após será autorizado. Aguarde, mantenha a posição. TRIP 5221 no livre táxi, até o ponto de espera da 10, seguindo a aeronave da TAM. Quando lá, torre 1895, ajuste no 014, TRIP. Vamos prosseguir, aguardando como número 2, 1894, TRIP 5221. Voo 630, se a minha identificação chegar da Mari, e se mantém a nível 050, ajuste no 014. Voo 630, autorizado ITAP. Voo 630, autorizado a linha de decolar, pista no 0, vento variável com 2 nós. A linha decola no 0, 3663. Guará 1-8, completa aproximação, chame torre 1-8, decimal 95. Completa aproximação, torre 1-8, Guará 8. 2, Salvador, bom dia, Guará 8. O chame centro Recife 1-2-8-8, alternando 1-2-6-0. Guará 1-8, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste na 0-4. Guará, autorização de pouso, número 04, mais esse, Guará, 1-8. Tô aí, Salvador, muito bom dia, o TP5221, ponto de espera. TP5221, bom dia, mantém o ponto de espera. Bom, mantém, grato. Gente, vou checar que o seu centro tem o seu plano. Minuto. Aguardando. 18, cheque trem, livre pouso, pistão 0, vento 0, 20 graus, 04 norte. Passado travado, livre pouso, pistão 0, Guará, 2. Contra de 163, decolado de 24, chama o controle 120.8. Guará. Salvador, bom dia, TAM 3663, decolado da Eulia da Mótima. TAM 3663, submanda em nível 340, saída da El de Londres. Ascensão 340 na da El. Gol 1630, controle. 630, mas... Cenas para cheque, aciona a identificação. Agente. Chegou no 3859, 131 na Bozo, 4 horas e meia, Campinas. Sim. 3859, aguarde um minuto para início de táxi. Vai dar. Trip 5221, a Lima tem cabeceira no zero. A Lima tem 1-0, Trip 5221, não? Guará 18, no salão de 26, libera a esquerda, estação na frequência livre. Trip 5221, autorizado decolar, pistão 0, vento variável com 23 nós. Viva decolagem, Trip 5221. Papa Tango Victor, Papa Juliette, aguarde cópia. É o número 2. De Salvador para Serra November, Tango Fox, aguardando. E Salvador, bom dia, Altan 3259, ponto de espera da 10, pronto. Altan 3259, bom dia, a linha mantém cabeceira no 0. A linha mantém 10, 3259. Trip 5221, decolada de 28, chama o controle 120.8. 1208, grato, bom serviço. Sete nove, pronto, cópia. Salvador, 79, cópia. Autorizado Salvador Confins, via Pesoluna 0, bridge Pesoluna 6, restante conforme, nível 360, saída da El, transição Motiva. Decola da 10 direita após, o código 5402 e o controle 1208. Autorizado Confins, nível 360, da El, transição Motiva. Decolando 10 direita. Amper Zuluna 0, bridge Amper Zuluna 6, transponder 5402, controle 208, azul 9979. Reto, chama pronto nos 10-9979. Chamar pronto no 10-9979, obrigado. Tule Salvador, muito bom dia, o 35221. Trip 5221, submanda em nível 200, saída Arbor, vigilância. Acessão para o 2000 e mantendo saída Arbor, Trip 5221. Gol 1630, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 094. 2000 com 14, gol 1630. A decolagem. Mantendo 1000 pés em coordenação com controle, sobe até o nível 085. O Victor Papá Juliette. Firmando apenas o código 5121, Papá Juliette. São 3663, Sam Centro Recife 1251, antena zona 3395. 351, 3395. Axé. 5121 no código, controle no 208. Confirmando POB e pátio. Acionamento e táxi do Rio no noite, decimal 95. Victor Papá Juliette. Trip 5221, autorizado direto Árvore. Direto Árvore, Trip 5221. Voo 9630, autorizado final ILS, X-Ray, pista no 0, reposta estabilizada. Reposta estabilizada no X-Ray, voo 9630. Sentimento acionamento. 9979, livre no 10, chama táxi. Isso, 10, chama táxi, Paulo, 979. São 3859, decolado às 31, deixando o controle em 1208. 1208, bom dia, são 3859. Controle Salvador, bom dia, está 3859, saída Árvore. São 3859, subindo até nível 360, saída Árvore, vigilância. Subindo ao 360, está 3859. Juliette? Gente, então reporte na papá, repito papá Juliette. Informe o Golfo Papa Sierra, frequência livre para coordenação. 9979 para o táxi, pessoas a bordo 103. Autonomia de 3 horas, alternativa Serra Bravo, Golfo Lima. 1895. 1895, direto elétrico. Direto elétrico, 3859. Cabeceiro no 7. 2779. Táxi até o ponto de espera 0, chamará 1895. Azul 999, obrigado. Bom dia, patrão. Juliette, atente a... Esse táxi com cautela, são pessoas trabalhando à direita. Perdão. Sinai 6250, sendo identificação, chegada a Mari, desse mantém nível 050, ajuste chama 0 na 4. 04, deve ser 0 na Mari. Salvador, o TAN 3259. Siga 3859. É, possibilidade de coordenar a SEB de senhorita, por favor, nos ajudaria com o horário. Confirme o número do fixo. SEB de Sierra, Eco, Bravo, Delta Índia ou alguma outra posição mais à frente. Gente, 3859, aguarde coordenação com o Centro Recife. Obrigado. 9022. Passou e travou, 630, livre pouso, está 10. É 250 inicialmente no perfil da chegada. Também não tem perfil, então. São 3859, vamos tráfego 10 horas, 10 milhas, rumo oeste, 1 ATR 72, está passando em nível 100 em ascensão para o nível 200. Sim, 3859. Torre Azul 9979, no ponto 0 ponto, visual com tráfego. Olá, Salvador, bom dia, Chané, 6319, 360, 1 a Lima, Guarulhos. 316311, autorizado Salvador Guarulhos, VP Zulu 10, Bridge, VP Zulu 6, Belo Horizonte Trive, restante conforme, nível 360, saída da El Leda Motiva. Decola 10, direita após decolagem, 5174, código e o controle 1208. 3360 Guarulhos, VP Zulu 10, Bridge, VP Zulu 16, aprova até o Zulu Trive, da El Leda, 5174208. Correto, chama pronto, portão 05. Toma lá, portão 05. Salve, Salvador, cordial, bom dia, é o Esquadrilha Patrulha. Esquadrilha Patrulha, aguarde cópia, 1 minuto, por gentileza, estou confeccionando o plano de informação. Aguarde 1 minutinho, cópia. Patrulha, aguarda acionado para ligar com o trato? Afirmativo, pode acionar e aguarda na cópia. Graças a Deus. Salve, 630, direção na Alfa, bom dia. Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 630. Aguarde para acessar nível 085. Aguardando para subir 85, Juliette. Dito para a Juliette quando possível sua estimada de pouso. Aguarde para a estimada, Juliette. Luna 62, Anaciana, identificação, chegada a Mari, decimal TN, correção, chegada a Bonf, decimal TN, nível 060, ajuste, ano 014. Fez 859, chame centro Recife, ano 1288, alternando ano 260. 1288, 1260, tá 3859. Bom dia, agora 648, está passando Lima. 208, obrigado, seu trabalho, azul 9979. Azul 9979, bom dia. Azul 9979, bom dia, subi, mantém nível 360, saída da Elvo de lance. Defesa da EL 360, azul 9979. Juliette, qual seria essa pro ideal para esse X de freio? 281. Proa 281, ciente, Vitor Papa Juliette. Negativo, controle, é intenção manter litoral Papa Juliette e Shimano Teixeira de Freitas aos 1450. Estimado 1450, copiado, Teixeira de Freitas, estimado Teixeira de Freitas, Vitor Papa Juliette. Tenera 6250, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro na 094. 2000 comigo, a 2, Tenera 6250. Voltando, Vice Papai Juliette informa que a ideal para a Teixeira é 218, na presença. Proa 218, Vice Papai Juliette, confirme. Afirmativo, né? Sente, Vice Papai Juliette, autorizado direto Teixeira de Freitas. Controle, nós vamos manter mais 15 minutos, se possível, sentido litoral. Gordo 51, acione identificação, chegada a Maria, desse mantém nível 080, ajuste de altímetro no 014. Patrulha. Autorizado, voo local Salvador-Salvador, conforme brifado, decolada 1-0 direita em rota, mantendo no mil pés, aí após vai para o farol de Itapuã. Aciona o código 5407, controle de saída 1208, esquadrão patrulha. Salvador-Salvador, decolada da 10, curva direita, mil pés, farol de Itapuã. O transponder para o Uno é 5407 e o controle, caso necessário, 1208. Afirmativo, correto, chama pronto no pátio militar para início de táxi. Chama para o táxi, há um transponder para o patrulha 2, acho que é demais. Está livre da restrição em TAP, desça para 2000 pés, está livre LSX, repito, na zero, reposto estabilizado. Autorizado em LSX3, chama a estabilizada de restrição em TAP, deixa para 2000 pés. Papai Juliette, controle? Você escuta. Para o ideal seria 218, confirma? Atenção, é prosseguir o litoral por mais 10 minutos por até o Travém de Valença, senhora. Gente, Vitor Papa Juliette, então mantenha-se na linha do litoral ou no meu pé? No litoral, no meu pé, mantenha-se a escuta, Juliette. Demarei, patrulha. O Repo 04 já está pronto, corta. Vitor, Papai Juliette, está autorizado a ascensão ao nível 085 quando, após passar caixa pré, ciente? Ok, após caixa pré, eu estou a 085, Papai Juliette. Salvador, Azul 9979, gentileza, conseguiria pra gente voar a Mótiva? Mótiva, denação com centro, Azul 9979. Bastante. Voo na 648, desce para 3 mil pés, ajuste de altímetro no 0-4. 3 mil pés, 0-4, gol, no 648. Voo na 621, desça para 4 mil pés, ajuste de altímetro na 0-4. 4.014, voo na 621. Voo do 51, desça e mantém nível 050. Azul 9979, passa nível na 50, chame centro Recife na 251, alternando na 3395. 251, 3395, obrigado pelo trabalho. Azul 9979. Obrigada. Uma vasilha de controle? Assustou, confirme seu chamado para ingresso na terminal Ilhéus. Gente, Vitor, com a vasilha, obrigado. Localizador, Xené 6250. Xené 6250, completa a aproximação, torre 118-95. 18-95, ó. Salvador, Xené 6250. Xené 6250, continue a aproximação, reporte gerente bolso baixado travado, ajuste no 0-4. Gerente, a portada baixada travada, Xené 6250. Voo na 621, desce para 3 mil pés. 3 mil pés, voo na 621. Livre pouso, puxa na 6250. Xené 6250, acima, cheque trem, livre pouso, puxando 0, vento 1960 graus, 049. Baixada e travada, livre pouso, Xené 60, 6250. Dando para cruzar a pistola 0. Confirmando a esquadrilha, a patrulha compreendida em 2 bandeirulhas. O P3 também está inserido na esquadrilha ou o P3 é a parte? O P3 é a parte, vai ficar isolado. Gente, grato que o P3 ainda não chamou. Então, patrulha autorizada até o hotel e aguardando para cruzar a pistola 0. Até o hotel, fazer cruzamento, patrulha. depois que temos a aeronave em aproximação, após caixa prego já está autorizado em livre ascensão ao 085. Controle Salvador, na 389, Lima, Lima, 1970. Salvador, bom dia, Gono 648. Gono 648, bom dia, continue a aproximação, reporte 20 pouso baixado travado, ajuste no 0 no 4. Gono 648, sempre. Tenha pressa chegada. Gordo 51, desça para 3 mil pés, ajuste de altímetro na 0 no 4. Leão Patrulha, reporte pronto para o cruzamento. Portaria Cuno pronto, agora edição aí, suprupo. Trem livre pouso, pistão na 0, vento 200 graus, 0 menos. O Gol no 648, trem de pouso está baixado e travado, entendeu? Livre pouso, na pista no 0. Afirmo. Patango Vitor, Papa Juliette, livre ascensão, nível 085. Salvador, poder de patrulha, para o cruzamento. Aguarde, patrulha, aguarde a aeronave na curta da 1-0. Aguardando, não tem posição, patrulha. O Dono Zero pode ser autorizado cruzamento e vai aguardar no ataque Sui Delta a esquadrilha patrulha após a passagem da aeronave que está na final do Dono Zero. Apenas para a coordenação vai manter a Delta após o cruzamento. Ok, então vai cruzar e aguarda na Delta. Oi, Salvador, bom dia, Gol 621, estabilizado no ILS. Gol 621, bom dia, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0 no 4. Aguardando, Gol 621. Ele é patrulha autorizado o cruzamento da pista 1-0 até a Delta, aguardando coordenação para ingressar na Alfa. Esquadrilha patrulha mantendo a minha escuta. Livre cruzamento até a Delta, aguarde coordenação para ingressar na Alfa. Patrulha ciente. 1-2-1, decimal 9. Alta, 1319, no 648. Pô, 1648, mantenha a posição na Eco, e na Eco chame o Sol em 1259. Gente. 1648, mantenha a Eco. No 648 dá passagem aos dois bandeirulhas da Força Aérea, após ingressa na Alfa até o portão 1-0. Gente, vai dar passagem aos tráficos da Força Aérea, depois portão 1-0, gol 1-6-4-8. Esquadrilha Patrulha, Alfa Juliette Índia, no ponto de espera chama a torre em 1-8-95, o ajuste é 1-0-1-4, Esquadrilha Patrulha. Delta Alfa, Juliette Índia, ponto de espera chama a torre, com 1-14 ajuste, patrulha seguinte. No 648, já deu passagem ao tráfego, Alfa Juliette, portão no 0, no através do 8, aguardo o follow-me da Infraero. Alfa Juliette, portão 1-0, através do 8, vai aguardar o follow-me. 648. Através do... No através do 8, aguardo o follow-me da Infraero, no 648. Gente, através do 8, follow-me da Infraero. No 648. No 621, no sala 56, libera direito, chama o sala 1-219. Obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, vou 1621, Librano. No 621, Alfa Juliette para o 09, atento ao follow-me da Infraero no através do 08. Aguardo o follow-me no através do 08 até o 09. Sente até o 09, Alfa Juliette, agora um follow-me no através do 08. Solo Oceaner 6311, gate 5, puxa de cancelamento. Gente, 6311, no gate 5, a aeronave da Gol está passando a retaguarda. Boeing 737-800 após iniciando 05. Afirmativo, após o gol inicia o 6311 da Oceaner. 6311, apenas um pedido do solo, deixar o eixo de ingresso do pátio principal livre. Ingresse totalmente no pátio 3. Afirmativo, vai ingressar no pátio 3 para deixar o pátio principal livre. É 6311. O gol no 621, táxi lento até a Juliette, aguardando a aeronave da Chanel terminar o pushback no 05, após ingresso a Juliette. Aguarda o Airbus 320 da Oceaner, com a pintura da Avianca, finalizar o pushback no 05 para ingressar via Juliette. Tá, sempre do tráfego, vai aguardar táxi lento, gol no 621. Comando 5-1, continue a aproximação, reporte 20 pouso baixado travado, ajuste no 0-4. Ajuste no 0-4, visual, trem de pouso baixado travado. Comando 5-1, livre pouso pista no 0, vento 190 graus, 0 menos. Livre pouso pista no 0, voo 5-1. A minha copiou o controle. A minha, descendo para 2, meu pé, sem restrição poderia voar a dona. 3896, vai manter o perfil do espaço. Guarda. Qual local de sobrevoo, Papa Romeu Hotel Juliette Serra? Gente, agora top, o hotel de Juliette Serra, saneamento a critério do comandante. Patrulha, alinha e mantém cabeceira no zero. Alinha e mantém na 10, patrulha. Comando 51 no solo aos 1300, autorizado backtrack ao estacionar frequência livre. Autorizado backtrack ao estacionar frequência livre, voa 51. Ativo. Autorizado, Juliette para o portão 9, fica atento ao follow, menino, através do gate 8. Atento, já visão com follow de voo, número 21. Para o táxi, Chanel 6391, temos 146 a bordo, fora de autonomia, está alternando o galeão. Tem mais a passagem do Gol, na sua frente, autorizado, táxi até ponto de espera via Índia, no ponto de espera, torre 98, destino 95, ajuste no 0 no 4, ou chame 6391. Pós-Gol, 2095, na vez. Acordar na pista. Gente, aguarde patrulha. Guardando. Gente, número 2, aguarda a cópia. O Olympus 04. Bom, meu hotel Juliette, ela escuta a cópia. Dado Manati, o nome é o Pés, decola 1-0, curva direita, corredor Axé. Aciona 0126. Liga pra ele. No transponder, o controle 120, decimal 80. Olha. Tá pista, voa do Cipona. Voa do Cipona. 1219. 219. Estão suspensa devido a uma operação militar. A coordenação com a torre, após o acionamento, se iniciará o táxi até o ponto de espera da 1-0 e a partir de então decola. Por gentileza, PLB. Confirmando? 09. Estacionamento.